Senhor que me deu. Por isso eu vivo sempre alegre cantando o seu nome, vou louvando firme no caminho seu. Pelo seu sangue que na cruz foi derramado, hoje eu sou libertado, servindo ao Senhor Jesus.